mundo do rádio não para. A nova era do rádio. Está entrando no ar a partir de agora. Caldeirão Musical. A casa dos grandes sucessos. Todos os estilos em um só programa. Caldeirão Musical. Bora lá então, WM na sua máquina sonora. Tamo chegando aqui no seu final de semana com o Super Caldeirão Musical aqui na sua rádio. Você que está ligado aí, ó. Eu sou Danilo Reis, durante 2 horas. Vou estar aqui fazendo companhia com você neste final de semana bom demais, hein? Começamos agora com o som do Fifth Harmony aqui na programação. Aumente o volume aí pra curtir as melhores do seu final de semana. No volume do ouvinte. Caldeirão Musical. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick up the picture. I'ma get you fired. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby you're the But you gotta put in work, work, work, work, work, work, work. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. Let my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work from home, oh, oh. We can work from home, oh, oh. Let's put it in a motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay, turn the bed into an ocean. We don't need nobody, I just need your body. Nothing but sheets in between us, ain't no getting off early. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby you're the But you gotta put in work, work, work, work, work, work, work. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. And my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work from home, oh, oh. We can work from home. Can you make a clap, no ass for me? Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put in work like my time, she ride it like a 63. I'ma buy a new Celine, let her ride in the foreign with me. Ooh, she the bae, I'm her boo. And she down to break the rules. Ride it down, she gon' go, I'm gon' jump. She finesse, I pipe up, she take that. Putting overtime on your body. You ain't gotta go to work, no. Work, work, work, work. But you gotta put in work, work, work, work, work, work. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work, work, work, work. And my body do work. Caldeirão Musical tem você. Pra voltar, duvidei. quando era só acreditar. Nossos passos misturados sempre voltam pro lugar. Não vou dizer adeus, põe os olhos nos meus. Só se for pra ser feliz. E não olhe pra trás, tô querendo ficar para sempre eu puro triz. Mais uma vez, nós dois. Mais ninguém. Só mais uma vez, nós dois. Mais ninguém. Agora eu sei que te perdi quando devia te guardar. Eu fugi deixando rastros pra voltar. Duvidei quando era só acreditar. Nossos passos misturados sempre voltam pro lugar. Eu vou dizer adeus, põe os olhos nos meus. Se for pra ser feliz. E não olhe pra trás, tô querendo ficar para sempre eu posso. Sou inspirado e motivado por quem faz o bem. O sentimento no meu peito nunca vai morrer, porque na vida tive a sorte de encontrar você. Nossos caminhos se cruzaram, bom que é assim. Estamos juntos nessa estrada, vamos até o fim. Tá combinado então? É isso aí. A nossa história não termina por aqui. Mais uma vez, maior temporada de músicas do seu rádio. Este é o Caldeirão Musical. Soul to reverie, run wild. Todos os estilos em um só programa. Caldeirão. Caldeirão Musical. Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só. Se teve que ser assim, é que pensando bem, nunca existiu nós. Só eu que pensei na gente, ainda me demorei pra terminar, dói. Não era só comigo que você ficava. Foi tão difícil ter que enxergar e tudo isso foi ilusão. Todo esse tempo eu perdi em vão. É difícil ter que aceitar. Meu coração ele não deixa não. Se faz de bobo não tem jeito não. Só talvez a gente se encontrou na hora errada. Eu pensando em amor, você pensando na drogada. E agora a gente não consegue dizer nada. Vim dizer adeus. Talvez a gente se perdeu pelo caminho. Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho. E agora a gente não consegue dizer nada. Você ficava. Foi tão difícil ter que chegar. Que tudo isso foi ilusão. Todo esse tempo eu perdi em vão. É difícil ter que aceitar. Meu coração ele não deixa não. Se faz de bobo não tem jeito. Que eu vou me apaixonar, abalando todo meu ser monótono. Me entrego e desejo ficar. Deixa eu ser seu edredom nas noites frias, seu sorriso em meio à agonia, teu conforto ao deitar-se numa rede em frente ao mar. Deixa eu ser tudo aquilo que você queria, só não deixe nunca de me amar, que eu não tô preparada pra ficar aqui sentada no sofá, feito bomba, vendo as horas passar, assistindo a novela das 8, 9, 10 vezes me enganei, sofri tanto que nem sei, feito bomba, vendo as horas passar, assistindo a novela das 8, 9, 10 vezes me enganei, sofri tanto que nem sei. Mexe tanto com o meu psicológico, lógico que eu vou me apaixonar, abalando todo o meu ser monótono, me entrego e desejo ficar. Deixa eu ser seu edredom nas noites frias, seu sorriso em meio à agonia, seu conforto ao deitar-se numa rede em frente ao mar. Deixa ser tudo aquilo que você queria, só não deixe nunca de me amar, que eu não tô preparada pra ficar aqui sentada no sofá, feito boba, vendo as horas passar, assistindo a novela das 8, 9, 10 vezes me enganei, sofri tanto que nem sei. Sofri tanto que nem sei. Mexe tanto com o meu psicológico, lógico que eu vou me apaixonar. Gabi Lutai, feito bobo aqui na programação. Você curtiu na Pericles, Melhor Eu Ir, Chris Ambassadors. Na programação você curtiu também Ana Carolina e Seu Jorge. E começamos aí com Fifth Harmony aqui no seu Caldeirão Musical. Já já eu tô de volta aqui, não sai daí então, é rapidinho galera. Segura aí! Depois do break, tem mais Caldeirão Musical pra você. De volta no seu rádio, Caldeirão Musical, Caldeirão Musical. Estamos de volta aqui no seu Caldeirão, no seu final de semana. Agora tem o som do J Balvin e Anitta. Aumente o volume pra curtir as melhores do seu final de semana. Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Entra no meu ritmo, sente o magnetismo, meu jogo de sedução é um perigo, nada é proibido, mas dou aviso, deixa o telefone que se eu lembrar te ligo. Nas flores chaves cê passando mal, meu jeito sexy não tem igual, a gente tem um lance especial e uma vontade fora do normal. Se te dan ganas de bailar, pues dale, en esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que paso te traje. Si necesitas reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Yo voy a dejar você imaginando. Sexy baila y me deja con las ganas. Yo voy a dejar você imaginando. Sexy baila y me deja con las ganas. En ese son que mi cuerpo se agita. Yo te provoco y me jogo en la pista. Sexy baila y me deja con las ganas. O te olhar me devora y deseja. Sé que você quer provar meu amor. Si necesitas reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. One, two, three, let go. Brasil, J Balvin, man. The business. Anita Sky, rompiendo el bajo. La familia Mosty, let go. Juliane Faith Kennedy. Let go, let go, let go. Ela é um filme de ação, com vários finais. Ela é política aplicada e conversas banais. Se ela tiver muito afim, seja perspicaz. Ela nunca vai deixar claro, então entenda sinais. É o paraíso, suas curvas são cartões postais. Não tem juízo, ou se já teve, hoje não tem mais. Ela é um barco mais bolado que abortou no seu cais. As outras falam, falam, ela chega e faz. Ela não cansa, não cansa, não cansa jamais. Ela dança, dança, dança demais. Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais. Ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás. Não quer 5 minutos no seu banco de trás. Só quer um jeans rasgado e uns 40 reais. Ela é uma letra do Caetano com flow do Racionais. Hoje pode até chover, porque ela só quer paz. Hoje ela só quer paz. Hoje ela só quer paz. Hoje ela só quer paz. Hoje ela só quer notícias boas pra se ler nos jornais. Amores reais, amizades leais. Ela entende de flores, ama os animais. Coisas simples pra ela são as coisas principais. Sem cantada, ela prefere os originais. Conheceu caras legais, mas nunca sensacionais. Ela não é as suas nega, rapaz. Pagar bebida é fácil, difícil apresenta pros pais. Ela vai te enlouquecer pra ver do que é capaz. Vai fazer você sentir inveja de outros casais. E você vai ver que as outras eram todas iguais. Vai querer comprar um sítio lá em Minas Gerais. Essa mina é uma daquelas fenomenais. Vitamina, é proteína e sais minerais. Ela é a vida após a vida, é despedida pros seus dias mais normais. Pra que mais? Ela não cansa, não cansa, não cansa jamais. Ela dança, dança, dança demais. Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais. Ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás. Não quer 5 minutos no seu banco de trás. Só quer um jeans assado e uns 40 reais. Ela é uma letra do Caetano com flow do Racionais. Hoje pode até chover, porque ela só quer paz. Hoje ela só quer paz. Hoje ela só quer. Hoje ela só quer paz. Hoje ela só quer paz. Caldeirão Musical em alta radiação. Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata. Vem beber comigo, quem cair primeiro paga. Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata. Vem beber comigo, quem cair primeiro paga. Ando falando que eu sou cachaceiro, eu não trabalho, bebo o dia inteiro. Se quer saber o nome do meu companheiro, é um velho barreiro. Tô virando copo de janeiro a janeiro. Se eu tô bebendo, tô pagando, é com meu dinheiro. Esse caboclo vive querendo me dar conselho, é tudo botequeiro. Toda meia-noite eu tô todo zerinho de novo. E ai de quem falar que eu tô de fogo. Quem disse que eu tô de fogo? Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata. Vem beber comigo, quem cair primeiro paga. Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata. Vem beber

te amo, meu amor. É bem melhor. Lembra daquele garoto que sentou do seu lado, te ofereceu no recreio um sanduíche amassado? Lembra daquele rapaz que você nem dava bola, que escrevia eu te amo nas paredes da escola? Aquele cara que te deu um guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua? Aquelas flores que deixavam no portão, que sempre vinha assinado no cartão? Romântico, anônimo, romântico, anônimo. Aquele garoto que sentou do seu lado, te ofereceu no recreio um sanduíche amassado. Lembra daquele rapaz que você nem dava bola, que escrevia eu te amo nas paredes da escola? Aquele cara que te deu um guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua? Aquelas flores que deixaram no portão, que sempre vinha assinado no cartão? Romântico, anônimo. Ouvi você falar de outros amores, eu vi o mundo então perder as cores. Tanto tempo esperei a frase certa pra te mostrar que eu era romântico, anônimo. Musicão que rola aqui na sua programação, no seu caldeirão. Marcos e Bernucci, Romântica Anônimo. Alexandre Pires, Meu Sangue Ferve por Você. Ainda rolou por aqui Lobé com Vira Lata, Projota, Ela Só Quer Paz. E começamos com J Balvin e Anitta. Já já tô de volta então, com muito mais sucesso pra você que está ligado no seu final de semana. Não saia do caldeirão! Já já tem mais músicas pra você! De volta no seu rádio, Caldeirão Musical. Caldeirão Musical. Estamos de volta aqui, agora com o som do Thiaguinho. Vamos que vamos, bora lá então curtir o melhor som do seu final de semana aqui no seu caldeirão, aqui na sua rádio favorita. Vamos que vamos, que vamos, vamos, que hoje é dia de curtir com os parça. Tem o dia certo da semana que ela não embaça. Vamos que vamos, que vamos, vamos, que a feijuca já tá na medida.

faz o que quiser. Se me encontrar, finge que não me viu. Deixa meu coração vazio. Maior temporada de músicas do seu rádio. Este é o Caldeirão Musical. Tell me what you want, what you like, it's okay. I'm a little curious too. Tell me if it's wrong, if it's right, I don't care. I can keep a secret, kid. Vermelho. Você está ouvindo Caldeirão Musical. Corazón, se no te tengo aquí, ya no me vale nadie. Pues sin ti, a mi corazón, a mí me debe. contigo ha sido mi Range Rover. Corazón, si no te tengo aquí, ya no me vale nadie. Sabe ya, escapémonos, este amor fugaz, solo tuya soy y de nadie más. Soy tuya y de nadie más. Soy tuyo y de nadie más. Soy y de nadie más. Caldeirão Musical. Tô escorada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira. E esse garçom não me ajuda, já trouxe a 20ª saideira. Já viu o meu desespero e aumentou o volume da televisão. Sabe que estou viciada e bebo dobrado ouvindo um modão. Ah! A terceira música nem acabou, eu já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação, nosso amor seria engano. Seria o quê? Seria engano. Garçom, troca o DVD, essa moda me faz sofrer e o coração. Cada dose cai na conta e os 10% aumenta. Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada dose cai na conta e os 10% aumenta. E cê me arrebenta e o coração não aguenta. E os 10% aumenta. Fazendo amor, celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação, nosso amor seria engano. O quê? Seria engano. Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta e os 10% aumenta. Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração. Maraísa, 10% aqui no Caldeirão Musical. Ainda rolou Cláudia Leite, Coração. Ainda passou o som da Demi Lovato, Lucas Luco, Batom Vermelho. E começamos aí com o Thiaguinho, Vamos Que Vamos. Vou pro intervalo comercial. Já já tô de volta aqui no seu Caldeirão com muito mais sucesso pra você aqui no seu final de semana. Segura aí! Depois do break, tem mais Caldeirão Musical pra você.

ficcheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro, denaro. Ficcheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro. Così lo ficcheranno con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro. Chamou na casa dela, deixou a janela aberta, tudo certo pra eu entrar. Sua mãe saiu, foi no mercado pra comprar um frango assado e a gente no sofá. A doida me arrasta pro chuveiro, cobre no banheiro pra deixar molhar. Pega o sabonete ou calor, tem barulho lá na sala. Ih, ai meu pai chegou. Relaxa, tá tudo tranquilo. Relaxa, não vai de caô. Diz que eu sou profissional, eu sou teu encanador. Relaxa, tá tudo tranquilo. Relaxa, não vai de caô. Desenrola com seu pai, eu sou teu encanador. É que o cano tá solto e vai ter vazamento. Então aperta na rosca e puxa o encanamento. É que o cano tá solto e vai ter vazamento. Então aperta na rosca e conserta o encanamento. Relaxa, tá tudo tranquilo. Relaxa, não vai te caô. Diz que eu sou profissional, eu sou teu encanador. Relaxa, tá tudo tranquilo. Relaxa, não vai te caô. Desenrola com teu pai, que eu sou teu encanador. Ela me chamou na casa dela, deixou a janela aberta, tudo certo pra eu entrar. Sua mãe saiu, foi no mercado pra comprar um frango assado e a gente no sofá. A doida me arrasta pro chuveiro, cobre no banheiro pra deixar molhar. Pega o sabonete ou calor, tem barulho lá na sala. Ih, ai meu pai chegou. Relaxa, tá tudo tranquilo. Relaxa, não vai te caô. Diz que eu sou profissional, que eu sou teu encanador. Relaxa, tá tudo tranquilo. Relaxa, não vai te caô. Desenrola com seu pai, que eu sou teu encanador. É que o cano tá solto e vai ter vazamento. Então aperto na rosca e puxa o encanamento. É que o cano tá solto e vai ter vazamento. Então aperto na rosca e conserta o encanamento. Relaxa, tá tudo tranquilo. Relaxa, não vai ter caô. Diz que eu sou profissional, eu sou teu encanador. Relaxa, tá tudo tranquilo. Relaxa, não vai ter caô. Desenrola com seu pai, eu sou teu encanador. No volume do ouvinte, Caldeirão Musical. Hoje num programa de TV teve um teste de conhecimento. Os casais tentando responder coisas sobre o relacionamento. Imagina só eu e você, ninguém ganha a gente nesse jogo. Você sabe tudo que é em mim, de você sei tudo e mais um pouco. Você leva muito a sério a academia, vai pra padaria toda maquiada. Gosta de ficar ligada em novela, dança escutando funk no iPhone. Ama aquele ator que eu não me lembro o nome. Eu sei tudo de você, eu me lembro bem a roupa que você estava, o local de hora que eu te conheci. A primeira vez da gente bagunçando a casa, e depois daquele dia eu nunca te esqueci. Eu em ciúme, você ficou de mal comigo. Perguntei por que aquele amigo te ligou. Foi foi só pra implicar contigo. Eu conheço meu amor. Eu me lembro bem a roupa que você estava. O local que eu te conheci. E depois daquele dia eu nunca te esqueci. Eu enciumei, você ficou de mal comigo. Perguntei por que que aquele amigo te ligou. Foi só pra implicar contigo. Eu conheço meu amor. Hoje num programa de TV teve um teste de conhecimento, os casais tentando responder coisas sobre o relacionamento. Imagina só eu e você, ninguém ganha a gente nesse jogo. Você sabe tudo que é em mim, de você sei tudo e mais um pouco. Você leva muito a sério a academia, vai pra padaria toda maquiada, gosta de ficar ligada em novela, dança escutando funk no iPhone, ama aquele ator que eu não me lembro o nome. Eu sei tudo de você. Eu me lembro bem a roupa que você estava, o local de hora que eu te conheci. A primeira vez da gente bagunçando a casa, e depois daquele dia eu nunca te esqueci. Eu enciumei, você ficou de mal comigo. Perguntei por que que aquele amigo te ligou. Foi só pra implicar contigo. Eu conheço meu amor. Eu me lembro bem a roupa que você estava, o local que eu te conheci. Depois daquele dia eu nunca te esqueci. Eu enciumei, você ficou de mal comigo. Perguntei por que que aquele amigo te ligou. Foi só pra implicar contigo. Eu conheço meu amor. Foi só pra implicar contigo. Eu conheço meu amor. Hoje no programa de TV. Teve um teste de conhecimento. Muluzinho, um teste de conhecimento aqui na programação do Caldeirão. MC Nego Blue, Janela Aberta, Gabriel Pode com a Jorge, Silpec com Chance. E abrimos com o Fernando Sorocaba, Rolo em Confusão. Daqui a pouco eu trago muito mais sucesso pra você. Está ligado aqui no Caldeirão. Não saia do Caldeirão! Já já tem mais músicas pra você! De volta no seu rádio, Caldeirão Musical. Caldeirão Musical. Aqui a música não para. Rolando aqui, turma do pagode, com a participação de Aviões do Forró. Puxa, garra e beija. Bora lá então, aumente o volume pra curtir as melhores do seu final de semana. Você, comigo pra balada, tô nem aí pra nada. Hoje eu vou te puxar, vou te agarrar, vou te beijar. Sensação de sentimento, vamos curtir um momento. Ninguém é de ninguém, a onda é se liberar. É por isso que eu vou pra lá, é por isso que eu vou pra cá. Gira, gira, gira, gira, gira, gira em pé. Se de pé você me pega. Cadê o brinco? Que loucura, que delícia, não acredita que hoje tem. Se rolar, ensinar, uma olhada que seja. Hoje dia no lago, como quem deseja. Puxa, garra e beija, puxa, garra e beija. Vai se rolar no sinal, uma olhada que seja. Puxa, garra e beija, puxa, garra e beija. Hoje dia no lago, como quem deseja. Puxa, garra e beija, puxa, garra e beija. Pra balada, tô nem aí pra nada. Hoje eu vou te puxar, vou te agarrar, vou te beijar. Sensar de sentimento, vamos curtir o momento. Ninguém é de ninguém, a onda é se liberar. É por isso que eu vou pra lá, é por isso que eu vou pra cá. Gira, gira, gira, gira, gira, gira em pé. Se de pé você me pega, se de pé você me... Que loucura, que delícia, não acredita hoje pode. Se rolar, ensinar, uma olhada que seja. Puxa, garra e beija, puxa, garra e beija. Mordidinha no lábio, como quem deseja. Puxa, garra e beija, puxa, garra e beija. Se rolar, ensinar, uma olhada que seja. Puxa, garra e beija, puxa, garra e beija. Mordidinha no lábio, como quem deseja. Puxa, garra e beija, puxa, garra e beija. Se rolar, ensinar, se rolar, ensinar. Puxa, garra e beija, puxa, garra e beija. Mordidinha no lábio, como vermelho. Você está ouvindo Caldeirão Musical. Chris Brown, set it up. Said and done, I'm owning it all. I know you think it's just rap, just this, just that. Right, nah, baby, this my life. Wanna have fun for a night? Then just loosen up your body till you come undone. Loosen up your body, baby, come undone. Loosen up your body till you come undone. Loosen up your body, baby, come undone. Oh, my, looking like a good, good time. Don't disguise the way you wanna love tonight. Fun. Co-headlining on tour with Enrique. Off in Casacampo, who would have thought? Deke. Down in Key Largo, you know I'm on that sticky. Icky, icky, icky, icky. Don't do it much, but when I do, I'm gone. Don't take it all off, keep your heels and thong. Hi, mommy, that turns me on. Now just listen to the song. And I wanna, let's go to the crib. And if you want, you can bring your friends. Come on, mommy, you know what it is. Come on, baby, you know what it is. I wanna, let's go to the crib. And if you want, you can bring your friends. And we can have fun. Feel it, it must be real. Caldeirão. Tá bom, tá demais. Bom demais. Da felicidade, eu sou o Mickey, esse é meu som, minha realidade. Contando as histórias, diferenças da sociedade e o contraste que corta a cidade. Sem criticar, eu vou cantar, sem desistir, vou te encontrar. Eu vou subir, te namorar, quando vigia liberar. Eu tô indo te encontrar, então diz qual é o andar. Sexy, madame, Gucci, Chanel e o kit da L'Occitane. Maloqueira quando tem que ser, não importa o que tem, se batalha pra ter. Eu tô contigo e tô tranquilão. Se vai lá em casa, dorme no colchão. Meu kitnet, eu tô amarradão. Cê tá comigo, eu sei de coração. Eu tô indo te encontrar, te encontrar. Então me diz qual é o andar. Então me diz qual é o andar. Seu rádio. Este é o Caldeirão Musical. Work, work, work, work, work, work. It's to me, I be work, work, work, work, work, work. You see me do me there, there, there, there, there, there. There's something about that work, work, work, work, work, work. When you walk a line, line, line, line, line. I'm in the cafe, my tat, tat, tat, tat. Drive me, I desert you. To have you lurking. You make a like, now you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in a righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, all my sleeve, a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Something that you never seen. Something that you never been. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready for work, work, work, work, work, work. You see me, I be work, work, work, work, work, work. You see me do me dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. There's something about that work, work, work, work, work, work. Na na na na na na. When you walk out, na na na na na. against you. I just hope that it gets to you. I hope that you see this through. I hope that you see this true. What can I say? Please recognize I'm trying, baby. I feel why, it set me up there, why. You see me do my da-da-da-da-da-da. Tell me about that, why. When you walk out, la-la-la-la-la. When the cat from my ta-ta-ta-ta. Yeah, okay. You need to get done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon. But I know you need to get done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas tryna end me off, yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face-to-face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and give me all the work. It sent me up there, work. You see me do my da-da-da-da-da. Tell me about that, work. When you walk out, the cat from my ta-ta-ta-ta-ta. Só musicão que você curte aqui na programação. Rihanna e Drake com Work. Mika, Qual é o Andar? Madonna e Dance Timberlake com Firminos. Pitbull e Chris Brown com Fã. Turma do Pagode, Puxa, Garra e Beija com a participação de Aviões do Forró. Já eu trago a nossa última sequência de hoje aqui no Caldeirão Musical. Já também tem bônus musical também. Tudo isso no nosso último bloco aqui na sua rádio. Segura aí! Depois do break, tem mais Caldeirão Musical pra você. De volta no seu rádio. Caldeirão Musical. Estamos de volta aqui com o Caldeirão Musical no seu final de semana. Você que tá curtindo aí, você que ligou a rádio agora, já estamos na nossa reta final aqui do Caldeirão. A galera também pode adicionar o Face aí, ó, facebook.com/DJDanilooficial. Pode mandar recadinho, pode ligar aí nessa emissora aí, ó, que é uma audiência total. Ou mandar o WhatsApp também, se preferir, né não? Vamos lá então, curtir o bônus musical na nossa última sequência de hoje. Zé Felipe e Ludmilla, Não Me Toca. Bônus Musical. Bônus Musical. Você ouve agora. Bônus Musical. Eu te disse que eu era inocente, baby. Não te dei nenhum motivo pra desconfiar. Mas o teu ciúme acabou com o nosso amor. Eu te disse que te amava e pedi sua mão. Mesmo suspeitando que você diria não. Não me importei, me dediquei de coração. E do resto do mundo eu não quis saber. Porque meu mundo era você. Eu te amei e te entreguei meu coração. Eu te dei minha vida, fiquei do seu lado. E caí no seu mundo de ilusão. Mas mesmo assim não deixei de ser o vilão. Então agora não me toca. Não quero saber de beijos. Não me toca. Não quero saber de abraço. Não me toca. Não quero saber do seu amor. Então agora não me toca. Não quero saber de beijos. Não me toca. Não quero saber de abraço. Não me toca. Não quero saber do seu amor. Me disse que você era inocente, baby. E foi sincero. Não deu nenhum motivo pra te confiar.

essa paixão tá acabando comigo. Eu fico sonhando com esse momento. Há tempos que sinto um fogo aqui dentro. Essa piração, eu tô ficando louca. Quando eu te vejo, amor, eu fico assim. Longe do teu beijo, a vida é tão ruim. Quando eu te vejo, amor, é piração. Morro de desejo, sinto o céu no chão. Quando eu te vejo, amor, longe do teu beijo, amor. Quando eu te vejo, amor, totalmente o seu rádio. Este é o Caldeirão Musical. Come with me, we could take a trip to the hood. It's no problem, girl, it's my city. I could take you there. Take you little there. Kid with guns, only 15, roaming the streets up to no good. When gunshot just bust, just one quickly, I could show you where. Show you where. As long as you're with me, baby, you'll be alright. I'm known in the ghetto, girl, just stay by my side. Oh, we can leave the slums, go to paradise. Baby, it's up to you, it's whatever, yeah. Go to the tropics, sipping a coladas. Shorty, I could take you there. Or we can go to the slums, where killers get hung. Shorty, I could take you there. You know I could take ya. I could take ya. I could take ya. Shorty, I could take you there. Me, it's no worries. I know the bottom of them where I stay. Bullets fly past you in a hurry. This is no gunplay. Don't be scared. I know the West Indies is Jamaica. That's where I'm from. Might see something that you're not used to. Welcome to the slums. The slums. As long as you're with me, baby, you'll be alright. I'm known in the ghetto, girl. Just stay by my side. Or we can leave the slums, go to paradise. Baby, it's up to you, it's whatever, yeah. Go to the tropics, sipping a coladas. Shorty, I could take you there. Or we can go to the slums, where killers get hung. Shorty, I could take you there. You know I could take ya. I could take ya. I could take ya. Shorty, I could take you there. Shorty, I could take you there. Or we can go to the slums, where killers get hung. Shorty, I could take you there. You know I could take ya. I could take ya. I could take ya. I could take ya. Shorty, I could take you there. You know I could take ya. I could take ya. I could take ya. I could take ya. Shorty, I could take you there. Caldeirão Musical. Now Acredite na felicidade, na cumplicidade, na sinceridade, na bondade, tudo é de verdade. Esqueci a modernidade por maturidade, pois sei que dificuldade não querer enxergar a verdade. Realidade, se eu sorriso, verdade em você eu briso. Se estou contigo, já enxergo o paraíso. Mas ela me tirou, não deu valor na poesia. Quem sabe um outro dia ela volte, né? Mulher, te dei amor, não me tratou como eu queria. Sua vida outro dia vai tá no meu. Não pego amor, não, não. Meu lance é desilusão. Só quero te mostrar quem manda. Põe fogo, fogo, faz tudo de novo. Hoje à noite não. O que eu fiz foi por nós dois. Faltou maturidade da sua parte, mas já foi. Nunca deixo pra depois, o que é pra agora eu sigo em frente. Só não tente invadir minha mente, pois agora vai ser indiferente. Simplesmente. Mas ela me tirou, não deu valor na poesia. Quem sabe um outro dia ela volte, né? Mulher, te dei amor, não me tratou como eu queria. Sua vida outro dia vai tá no meu. Não pego amor, não, não. Meu lance é desilusão. Só quero te mostrar quem manda. Põe fogo, fogo, faz tudo de novo. Hoje à noite não tem fim. Encerrando aqui a programação, MC Guimei Lecha, Fogo, Chen Kingston, aqui da programação, você curtindo da Paula Fernandes, Henrique Diego, e começamos aí com Zé Felipe e Ludmilla, Não Me Toca, que foi o bônus musical. Então vou ficando por aqui, galera, voltando aí na próxima semana com mais um super caldeirão musical aqui na sua rádio. Então todos estão convidados aí nesse mesmo horário, aqui nessa emissora, que é uma audiência total, hein? A galera também pode conferir a playlist da programação lá no meu Face também, facebook.com/oficial. A todos, ficam na paz aí, ficam Deus, e eu fui. Todos os estilos em um só programa. Caldeirão Musical.